Sporting de Braga continua na liderança da Liga Sagres após o fim da primeira volta, as incidências dentro e fora de campo na Taça das Nações Africanas de Futebol e as notícias mais recentes do Rally Dakar. São alguns dos destaques da segunda edição do Desporto Antena, que vai para o ar já a seguir. Tens uma banda? És um artista? Queres te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. A Antena Web dá-lhe bons motivos para começar bem as noites de sexta e sábado. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e vou ficar consigo em duas emissões do Voo Noturno às sextas e sábados, entre as 20h30 e as 22h, aqui mesmo na Antena Web. Voo Noturno, às sextas e sábados, pelas 20h30, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mais música. Antena Web. Antena Web. Boa noite. O Sporting de Braga confirmou o estatuto de campeão da primeira volta da Liga Sagres. Na sexta-feira, a equipa orientada por Domingos Paciência recebeu e venceu o Nacional da Madeira por 2-0, na partida que abriu a 15ª jornada da prova. Logo aos 3 minutos, Vandinho abriu o marcador, dando vantagem aos minhotos. A confirmação da vitória aconteceu aos 55 minutos, através de um golo de Leona. Com a vitória, a equipa bracarense passou a somar 36 pontos, os mesmos que o Benfica, que conseguiu um triunfo difícil em Vila de Conde por 1-0, com o Saviola a ser novamente decisivo no jogo contra o Rio Ave. O Porto teve também uma tarefa complicada pela frente, ao derrotar no Estádio do Dragão a União de Leiria por 3-2. O guarda-redes Elton foi fundamental ao defender uma grande penalidade já no período de descontos. Atrás dos campeões nacionais, aparece agora o Sporting, que bateu o Leixões por 1-0 em Alvalade. Golo de Tonela, 5 minutos do final. Vamos então aos resultados. Na sexta-feira, Sporting Braga 2, Nacional 0. No sábado, Marítimo 0, Vitória Guimarães 1, Sporting 1, Leixões 0, Rio Ave 0, Benfica 1. No domingo, Olhanense 1, Passos Ferreira 1, Académica 2, Naval 1º de Maio 0 e Futebol Clube do Porto 13, União de Leiria 2. Esta hora decorre o Belenenses Vitória de Setúbal, que fecha a ronda. A classificação está ordenada da seguinte forma: o Braga lidera com 36 pontos, os mesmos que o Benfica, o Porto tem 32, Sporting e Nacional têm 24, dividem o quarto lugar, o Guimarães aparece em sexto, tem 22 pontos, o Leiria sétimo, 20, e Rio Ave fecha a primeira metade da tabela com 19 pontos, está no oitavo lugar. No mercado de transferências, Caicedo está confirmado no Málaga. O equatoriano, que passou sem sucesso pelo Sporting na primeira metade da época, foi emprestado pelo Manchester City ao clube espanhol. A confirmação foi dada na sexta-feira por responsáveis do Málaga. O avançado cumpriu os exames médicos e assinou até junho. O diretor de comunicação do clube espanhol afirmou ainda que Edinho vai ficar em Málaga, apesar do avançado português ser pretendido pelo Marítimo. Outro português do Málaga muito cobiçado, Duda, tem contrato até 2013 e, para já, também vai permanecer na equipa do país vizinho. o líder dos Super Dragões foi condenado a um ano de prisão. Fernando Madureira e mais dois elementos dos Super Dragões foram condenados pelo Tribunal de Juízes Criminais do Porto por resistência e coação a agentes da Polícia de Segurança Pública em outubro de 2005. Os membros da CLAC, Helder Mota e António Oliveira, foram condenados apenas também suspensas de um ano e seis meses de prisão e um ano e dois meses, respectivamente, pelo mesmo crime. A 12 de outubro de 2005, os três elementos, acompanhados por mais 20 membros da CLAC do Porto, impediram a atuação de agentes junto de dois indivíduos que vendiam ilicitamente bilhetes junto ao Estádio do Dragão. O arguido Adriano Silva propunha a transeuntes a compra de bilhetes para o clássico Porto-Benfica por 50 euros, quando os ingressos marcavam 20 euros. Acabou por fazer essa proposta a agentes da PSP à paisana. Quando estes meteram o arguido na carrinha, Madureira, Helder e António, juntamente com outros 20 elementos da CLAC, rodearam os agentes e, em estado de exaltação, deram murros e palmadas na carrinha qual abanaram, conseguindo que não fosse levado à esquadra, diz o veredito. Madureira viu a pena atenuada porque, no final, apelou à calma. De volta ao mercado de inverno, a Juventus confirmou a cedência do médio Thiago ao Atlético Madrid, depois de uma reunião onde ficaram acertados os detalhes do negócio. O médio reencontra Simão Sabrosa e vai ser orientado por Quique Flores. O internacional português sujeitou-se na sexta-feira aos habituais exames médicos. O empréstimo de Thiago ao Atlético Madrid inclui uma cláusula de opção de compra do passe por parte do clube espanhol no final da época, caso o rendimento do jogador português agrade ao ex-treinador do Benfica. O Atlético já chegará a acordo com Thiago há vários dias, mas tardava o entendimento com os Juventus, por causa dos elevados salários do jogador, que ascendem a 2 milhões e meio de euros por época. Quem também está de malas aviadas para a Espanha é Eliseu, que depois de ser transferido do Málaga para o Lazio, não conseguiu impor-se nos romanos. E o também internacional português segue assim por empréstimo para o Saragossa. Tempo para breves. Manuel Machado já teve alta. O treinador nacional da Madeira deixou o hospital no Funchal na sexta-feira. Manuel Machado encontrava-se internado desde o final de novembro, após complicações graves que se seguiram a uma primeira intervenção. Machado foi substituído por Jokanović, que assegurará o comando da equipa até à recuperação integral do técnico. Sereno vai para o Porto, disse o presidente do Valladolid. O presidente Carlos Soares revelou na semana passada que o defesa do Vitória Guimarães, que marcou o gol dos minutos na Madeira no sábado, vai jogar no Futebol Clube do Porto depois de ter rejeitado a proposta do clube espanhol. O Sereno rejeitou a nossa proposta porque tomou a decisão de representar um clube grande. Foi isso mesmo que nos comunicou o seu empresário nos últimos dias, explicou Soares. Mourinho foi eleito o terceiro melhor do mundo. Para a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, em 2009 o treinador português do Inter Milão foi apenas superado por Alex Ferguson e pelo melhor do planeta, Pep Guardiola. O treinador espanhol do Barcelona obteve 300 pontos, mais do dobro que o escocês Manchester United, 137. José Mourinho obteve 66 pontos. Drulovic vai treinar o 1º de agosto. O antigo jogador de Gil Vicente, Porto, Benfica e Penafiel, entre outros, vai tentar levar o clube angolano ao título de campeão, que foge desde 2006. Lubinko Drulovic começou a carreira de treinador em 2006 no Turizense, tendo depois passado pelo Banat, da Sérvia, e pelo Drava, da Eslovénia. O clube angolano vai realizar um estágio de pré-época em Portugal durante 3 semanas a partir de 14 de janeiro. Lá por fora, não saímos de Angola porque o destaque internacional vai claramente para a Taça das Nações Africanas. 2 dias antes do início da prova e poucas horas depois da polícia angolana ter garantido a segurança para o CAN, o autocarro da seleção do Togo foi atacado a tiros de metralhadora quando cruzava a fronteira entre o Congo e o enclave angolano de Cabinda. Um jogador do Togo disse à agência France Presse que os tiros de metralhadora surgiram na altura em que estava a ser feito o controle de passaportes. A comitiva do Togo foi atacada por rebeldes da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, resultando na morte de 2 membros da delegação, um treinador adjunto e um jornalista, e vários feridos, incluindo 2 futebolistas. Face ao incidente, o governo mandou regressar a seleção a casa, algo que já aconteceu ontem. A Confederação Africana de Futebol reorganizou assim o calendário do Grupo B, mas mantém o programa das 3 equipas restantes. Costa de Marfim, Gana e Burkina Faso vão cumprir o calendário estipulado previamente e os 2 primeiros qualificados passam na mesma aos quartos de final. Os desafios com o ausente Togo não vão ser transformados em vitória por 3-0. O Togo já não pode voltar ao torneio. O calendário foi reorganizado, confirmou o Atara Ego, responsável da CAF. Segundo os regulamentos da Confederação, o abandono de qualquer seleção da Taça das Nações Africanas implica sanções, situação que vai ser analisada no fim de fevereiro. Depois do incidente, os clubes ingleses exigiram o regresso dos atletas africanos. O Manchester City anunciou cedo que o avançado Emanuel Adebayor iria voltar à Inglaterra e outros técnicos de clubes da Premier League exigem o regresso dos jogadores. O treinador do Hull City, Phil Brown, já pediu que os seus dois atletas nigerianos, Seyon Afijana e Daniel Kuzan, regressem, com Martin O'Neill, técnico do Aston Villa, a alinhar pelo mesmo discurso, ele que tem Mustafa Salifu em Angola. Dentro do campo, as notícias não são menos importantes. No jogo de abertura, ontem, Angola e Mali empataram a 4 bolas. Mas o maior feito do encontro nem foram os 8 golos, mas sim o fato da seleção liderada por Manuel José estar a vencer por 4-0 aos 79 minutos. Em cerca de um quarto de hora, já com descontos incluídos, os malianos marcaram 4 golos e conseguiram a igualdade. No final do jogo, o treinador português confessou que nunca tinha passado por momentos assim em mais de 30 anos de carreira. Já hoje, o Malawi venceu surpreendentemente a Argélia por 3-0. Depois desta vitória, a seleção do Malawi ocupa o primeiro lugar do grupo A com 3 pontos. Angola e Mali somam 1 ponto cada. No grupo B, Costa de Marfim e Burkina Faso, do treinador português Paulo Duarte, empataram hoje a 0, enquanto que o Ghana gozou de uma folga inesperada, devido à desistência do Togo. Nos principais campeonatos europeus, destaque para a Itália, onde o Inter bateu em casa o Siena por 4-3, em mais um jogo com muita emoção e incerteza no resultado. Os homens comandados por Mourinho continuam na frente da Série A, com 8 pontos de vantagem sobre os vizinhos do AC Milan, que foi a Turim derrotar as Juventus por esclarecedores 3-0 noutro clássico do futebol transalpino. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid venceram os respectivos jogos. Os catalães foram a Tenerife ganhar por 5-0, o Real venceu em Madrid o Mallorca por 2-0. 43 pontos para o líder Barcelona, mais 2 que o Real. Em Inglaterra, o cenário é um pouco diferente. Devido ao mau tempo, quase todos os jogos do fim de semana foram adiados. Salvaram-se apenas as partidas de 2 dos candidatos ao título e nenhum deles venceu. O Arsenal recebeu em Londres o Everton e empataram a 2 bolas. Birmingham e Manchester United empataram também, mas a 1 bola. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com muita arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Abrimos espaço a outras modalidades, porque nem só o futebol vive o desporto. Marc Coma continua a colecionar vitórias nas etapas do Rally Dakar 2010. O espanhol venceu a tirada de hoje nas motos, mas continua longe do líder Cyril Dupré, enquanto o português Hélder Rodrigues mantém o quarto lugar na classificação. Na nona etapa, realizada entre Copiapó e La Serena, Hélder Rodrigues foi sétimo, classificado a 3 minutos e 33 segundos de Coma. Depré foi segundo a 4 segundos do espanhol. Na classificação geral, Depré tem 1 hora e 21 minutos de vantagem sobre o norueguês Ole Valsæter. Rodrigues é quarto a 1 hora e 28 minutos. Automóveis, o Qatari Nasser Al-Attiyah conquistou a etapa e ganhou 5 minutos ao líder Carlos Sainz. Está agora a 8 minutos e 36 do espanhol da Volkswagen. Carlos Sousa voltou a subir. Foi nono na etapa e ascendeu ao 6º lugar da geral, a 3 horas e 44 minutos do líder. No handball, Portugal perdeu os dois jogos amigáveis contra a Suécia. A seleção nacional foi derrotada no primeiro encontro por 36-24, na sexta-feira. No dia seguinte, Portugal ainda chegou ao intervalo a ganhar por 16-13, mas voltou a ser derrotado apesar de ter dado uma réplica mais convincente. O resultado foi 32-29 para os nórdicos. As partidas foram realizadas tendo em vista a preparação para a qualificação do Campeonato do Mundo 2011. Ainda no handball, mas na Supertaça, Benfica, Belenenses e Porto ABC são os jogos que compõem a primeira jornada da prova. Foi o que ditou o sorteio realizado na quinta-feira em Portimão, sede da prova que vai decorrer entre 21 e 24 de janeiro. Distribuídas por dois grupos, seis equipas vão disputar o troféu que substitui a Taça da Liga. A competição apresenta como novidade o apuramento da equipa vencedora para a Taça Challenge na época seguinte. Madeira Sade, Belenenses e Benfica compõem o grupo A, enquanto que o grupo B é composto por Chico Handball, ABC e Porto. Ricardinho vai falhar o europeu de futsal. O ala do Benfica não vai jogar na prova depois de, na sexta-feira, ter realizado uma ressonância magnética que revelou uma contusão na anca esquerda e ainda hematoma mal absorvido. Paulinho foi o eleito pelo selecionador Orlando Duarte para ocupar a vaga deixada em aberto. O ala do Belenenses, 26 anos, mostrou-se surpreendido pela chamada para o europeu e mostrou-se solidário com o colega do Benfica e estrela da seleção nacional. Desejo-me rápidas melhoras ao Ricardinho. A seleção vai sentir a sua falta, começou por referir, acrescentando que não estava à espera. É bom voltar à seleção e jogar num campeonato da Europa, que é o sonho de qualquer atleta, finalizou Paulinho. O Vagos esteve perto de quebrar a invencibilidade do basquetebol do Benfica, mas os encarnados acabaram por vencer por 80-79. No sábado, o triunfo foi confirmado apenas a 5 segundos do final do encontro, após o lançamento de Will Frisby, depois de dois triplos seguidos de Sérgio Ramos. Diogo Carreira, do Benfica, e John Smith, do Vagos, foram os jogadores que obtiveram maior destaque na partida. Carreira marcou 18 pontos, 2 assistências e 2 ressaltos, ao passo que Smith ofereceu 24 pontos à equipa, ao qual juntou 7 ressaltos e 5 assistências. Resultados completos da jornada: Física Torres Vedras, 53, Alvarense, 65, Ginásio Figueirense, 77, Sampaense, 70, Benfica 80, Vagos 79, Barreirense 67, Liabum 75, Cabo Madeira 82, Vitória Guimarães 94 e Académica 56, Porto 69. O Benfica continua a liderar, soma por vitórias todos os 9 jogos realizados, seguem-se Alvarense e Porto. No Hockey Patins, realizou-se no fim de semana a 11ª jornada, com destaque para duas partidas. O Benfica foi aos Açores derrotar o Candelária por 3-2, uma partida muito difícil para os encarnados, enquanto que os vice-campeões nacionais, a Juventude de Viana, foram derrotados no terreno do Física por 2-1. O Futebol Clube do Porto venceu em Espinho a Académica Local por 5-3 e mantém a liderança da prova com 31 pontos. O Benfica aparece logo atrás, com 29, a Juventude de Viana é terceira, com 20 pontos. Entretanto, os campeões nacionais e líderes da prova já contam com um reforço. Gonçalo Suíças vai ser jogador do Porto na próxima temporada, segundo o jornal O Jogo, de quinta-feira. Os azuis e brancos já terão chegado a acordo com o melhor marcador da Juventude Viana, 17 gols, para assinar contrato por 2 temporadas. Suíças, 24 anos, encontra-se nos vianenses desde 2007 e sagrou-se vice-campeão na época passada. O jogador está em final de contrato, podendo assim reforçar a equipa do Porto a partir do final da presente época. No rugby, decorreu no sábado a 11ª jornada do campeonato Superboc, com destaque para o encontro entre os dois principais candidatos ao título. A Agronomia deslocou-se ao terreno do direito e venceu por 20-14, passando assim para a liderança do campeonato. Resultados completos: Académica 33, Kedum 35, Belenenses 69, Kedup 6, Benfica 34, Técnico 8 e Direito 14, Agronomia 20. Os agrónomos lideram, seguidos pelo Direito, Kedum e Belenenses completam a lista dos 4 primeiros. Passamos para o voleibol, 20ª jornada do Nacional A1 masculino. O Espinho bateu o Benfica por 3-0 no grande jogo da jornada. Os parciais de 25-17, 28-26 e 25-19 demonstram a superioridade dos espinhenses. Noutro jogo importante, o Vitória Guimarães bateu facilmente o Caldas por 3-0. Na classificação são os Minhotos, que lideram por 33 pontos, os mesmos que o Sporting de Espinho, mas que têm um jogo a menos. O Benfica aparece um pouco atrás, com 29. Resultados completos: Leixões 1, Marítimo 3, Machico 0, Fonte Bastardo 3, Académica de Espinho 3, Castelo da Maia 1, Esmoriz 0, Vila Condense 3, Vitória Guimarães 3, Caldas 0 e Sporting de Espinho 3, Benfica 0. O ténis: Frederico Gil foi hoje eliminado do torneio de Sydney. Tal como na semana passada em Doha, no Qatar, o tenista português voltou a perder com o italiano Potito Starace no encontro da primeira ronda do quadro principal. Gil não conseguiu dar réplica a Starace e perdeu por 2-0 com os parciais de 6-1 e 6-4, mesmo assim melhores que os 6-2 e 6-0 da semana passada. O próximo torneio de Gil será assim o Open da Austrália, onde tem entrada direta no quadro principal, enquanto que Rui Machado, o segundo tenista português mais bem cotado na tabela ATP, vai disputar a qualificação do primeiro Grand Slam da época. Viremos a página para os relevados para o golfe. O português Filipe Lima terminou ontem no grupo dos 35º classificados do Open da África do Sul. Lima totalizou 281 pancadas, 11 abaixo do par, após as 4 voltas ao percurso do clube de golfe de East London, em Eastern Cape. Lima começou bem a quarta e última volta, com 3 birdies e 1 bogey nos primeiros 9 buracos, voltando a marcar birdie no 11, antes de deitar tudo a perder nos 2 últimos. Filipe Lima despede-se assim da África do Sul com 7 mil euros e uma prestação moralizadora no seu primeiro torneio da temporada do circuito europeu. O título foi para o sul-africano Charles Schwarzer, com 272 pancadas, 20 abaixo do par, com um shot de vantagem sobre o compatriota Thomas Aiken. Um empate a 35 votos adiou a decisão sobre quem vai ser o próximo presidente da Federação Portuguesa de Rugby. Na sequência do ato eleitoral realizado na sede do organismo, na sexta-feira, nenhuma das duas listas concorrentes conseguiu impor-se. A primeira, a lista A, é encabeçada pelo atual presidente Dídio de Aguiar, que já leva 2 mandatos cumpridos, e a segunda, pelo presidente do Agronomia, Carlos Amado da Silva, que propõe uma mudança de rumo no sentido de descentralizar a ação da Federação, que, do seu ponto de vista, está muito centrada em Lisboa. Os delegados da Assembleia Municipal, um total de 72, 2 dos quais faltaram, dividiram os votos a meio, 35 para cada lado, no que respeita à eleição para a presidência. Mas, em relação à votação para o Conselho de Disciplina e Justiça, a lista B, encabeçada por Carlos Amado da Silva, venceu por 38 votos a favor, contra 32 e por 35-32, respectivamente. Face a estes resultados, a lista B ganhou e vai gerir estes 2 órgãos jurídicos da Federação. A mudança só vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 15, altura em que se efetuará novo ato eleitoral na sede da Federação. Para que desfaça o empate, será preciso que um dos delegados da Assembleia Municipal altere o seu sentido de voto, ou que, a não acontecer, pelo menos um dos ausentes marque presença e manifeste sentido de voto a favor de uma das candidaturas. Algumas breves no futsal. Paulo Tavares vai treinar o Módicos. O ex-treinador da Fundação Jorge Antunes assinou contrato com o clube da 2ª Divisão depois de Rui Pereira ter feito o caminho inverso. O presidente do clube de Sandim, Gaia, António Queilhas, mostrou-se satisfeito pela contratação, uma vez que vem colmatar uma lacuna que havia na equipa técnica, disse o responsável. O treinador vai assim reforçar o primeiro classificado da 2ª Divisão Série A, onde Bruno Ferreira, que havia assumido as funções de técnico, torna-se adjunto. E a preparação física fica entregue a Telmo. A temporada de 2010 Fórmula 1 ainda não começou e a velha rivalidade entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso começa a ganhar novos contornos. O britânico comentou a relação com o espanhol, colega de equipe em 2007, numa entrevista ao site da Johnny Walker. Foi um grande ano e muito especial para mim. Definitivamente não me culpo com o campeonato que perdi. Foi a minha primeira temporada na Fórmula 1 ao lado de um campeão mundial, um bicampeão mundial. E eu rebentei o Alonso, bati-o, disse o piloto inglês. A fechar, referência ao arranque do primeiro campeonato nacional de esqui. A realização da primeira manga da prova decorreu na Serra da Estrela, no sábado. É a primeira de 5 do circuito que apurará o campeão nacional em cada escalão, estando 4 previstas para Portugal e 1 para a Espanha. Apesar de estar aberta a todos, dos escalões, flogs, infantes, júniores, séniores e veteranos, são os jovens entre 12 e 15 anos, na categoria de infantes, que constituem o maior número de participantes. Foi a última notícia da 2ª edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h30 da noite. Até lá!